Quem tá gostando, dá um glória bem alto. Quem não tá gostando, fica calado. Aê! Aleluia. Irmãos, como nós estamos dentro de uma igreja abençoadíssima, por sinal. Glória a Deus. Como pastor dessa igreja, chamado pastor Márcio, nos cedeu a oportunidade de estarmos aqui hoje louvando. Eu também, durante a semana, orei ao Senhor, e o Senhor me falou através de uma palavra. Não um tema, não uma pregação, porque eu não sou um grande pregador da palavra do Senhor. Eu sou um rapper que Deus teve misericórdia e me guiou para falar em nome dele, para me parar de falar bobeira. Porque antigamente eu só falava bobeira. Achava que eu era o pá do gangsta rap. Era mesmo. O nada do gangsta rap. Mas hoje não, hoje a gente fala através da unção, da graça e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, em nome de Jesus. Vamos refletir um pouco através da palavra de Deus. Aleluia. O papel é grande, irmão, mas só o papel que é grande, tá? Fica mais fácil, né? Aleluia. 1 Samuel, em nome de Jesus. Vamos estar refletindo em alguns pontos deste livro, em alguns acontecimentos. Vamos estar, em nome de Jesus Cristo, tentando captar, entender algo sobrenatural que Deus tem para nos trazer essa noite, através dessas palavras. 1 Samuel, a nossa primeira reflexão, ela vem com subtítulo, um tema: o poder da fé e da profecia. Quem aqui acredita em profecia? Quem aqui acredita no poder da fé? E quem aqui acredita no poder da fé e o poder da profecia juntos? Eita mistério. Abre sua Bíblia no capítulo 1, versículo 17 de 1 Samuel, em nome de Jesus. Aleluia. Quer, amado? Amém. Irmãos, nesse capítulo 1, versículo 17, a gente tem um pequeno resumo. Os irmãos podem acompanhar com mais calma. Quem quiser marcar, está lendo em casa com calma. No capítulo 1, versículo 17 de Samuel, a gente tem uma reflexão assim: e vendo o sacerdote Eli que Ana chorava e se derramava na presença de Deus, declarou profeticamente que ela tivesse o filho que tanto pedia ao Senhor Deus, Senhor Deus de Israel. Essa irmã Ana, ela era esposa de Alcana, um levita, e ele também tinha outra esposa chamada Penina. E Penina tinha vários filhos, e Ana não tinha filhos. E toda vez que Alcana subia ao templo para entregar o seu sacrifício ao Senhor, Ana ali junto com eles, e Penina sempre tirava sarro dela, tipo, zoava ela, que ela não tinha filho, e ela ficava ali em pranto chorando: meu Deus, eu não tenho meu filho, meu Deus, queria tanto ter um filho para poder, né? E numa situação, ela ali, em adoração no templo, junto ao marido dela fazendo o sacrifício, ela se prostrou num canto, junto aos portais do templo, e começou a chorar. Chorava e orava. Só que ela estava tão deprimida que ela não falava aquilo em alta voz. Ela apenas sussurrava a sua oração. A sua oração era interna. Sabe quando a gente está passando por aquela fase? A gente deita no nosso travesseiro ali, a gente começa entre choro, clamor, adoração. Ela estava mais ou menos naquela situação. E o sacerdote Eli, que era o sacerdote na época, ele era sacerdote, juiz, ele era responsável por aquele local, ele era responsável pela Arca da Aliança. Ele vendo ela ali narrando, chorando, ele falou com ela assim, tipo: mano, aqui não é lugar de bêbado não, você tá aí doidona aí? Ele: não, não tô bêbada, tô só orando ao Senhor, porque eu queria tanto um filho e Havia há anos orando. E ele se comoveu ali com a situação daquela mulher. E ele declarou na vida dela, profetizando que ela tivesse o filho que ela tanto pedia ao Senhor. Aí a gente entra nesse ponto de que o poder da fé dela, que tanto clamava um filho sendo estéril, e o poder da profecia. Porque enquanto ela só orava, não tinha se cumprindo ainda o que ela tanto desejava. Mas quando ela foi, até mesmo sem a força dela, ou sem a vontade dela, mas por um mover do Espírito Santo de Deus que a levou até aquele local, naquele momento, e que levou também o sacerdote até aquele momento ali, através dessa união espiritual, o sacerdote profetizou na vida dela que ela viesse a ter o filho. Capítulo 1, versículo 20, a Bíblia fala assim, ó, e passando um tempo, deu à luz Ana a um menino. Ele pôs o nome de Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Então no versículo 20 a gente já vê se cumprindo o que era tanto almejado em fé de oração e que foi profetizado na vida daquela varoa. No versículo 20, no capítulo 2, no versículo 20 do capítulo 2, a gente lê assim, ó, e abençoou o sacerdote Eli a Elcana e a Ana, e tiveram mais 3 filhos e 2 filhas. Olha como é bom insistir na oração. Olha como é bom estar, na verdade, junto de verdadeiros sacerdotes de Deus, de verdadeiros sacerdotes do Senhor. Porque até então, ele era um homem que Deus ainda ouvia e a respeitava as orações daquele homem. E aí, ela quando deu à luz, quando pediu o filho ao Senhor, junto ao sacerdote Eli, ela falou, se o Senhor me dá o meu filho, eu vou te devolver esse filho. Eu vou dar esse filho para que ele seja criado aqui no teu templo e sirva o Senhor enquanto ele tiver vida. E como uma verdadeira serva, após se cumprindo a vontade do Senhor, após ela ter ganhado o filho, no próximo ano o marido dela subiu ao templo para novamente entregar o seu sacrifício ao Senhor. E o Elcana perguntou, vamos cumprir a sua palavra? Ah, não, porque a criança ainda é de colo. Quando ela desmamar, quando ela tiver mais grandinha, a gente leva ela. E assim foi feito. Passado um tempo, ela entregou seu filho ao sacerdote Eli, que o criou, né, junto com mais 2 filhos que ele tinha. Entenderam? O poder da fé e o poder do sacerdócio. Eu quero falar para os irmãos, se o irmão tem no coração aquela fé que vai conseguir chegar no ponto, porque cada um almeja um ponto da sua vida. Eu quero ser grande pregador, meu Deus, eu preciso de dons, eu quero dons. Pai, eu quero ter a minha empresa. Pai, eu quero um casamento abençoado. Pai, eu quero meus filhos lavados no teu sangue. Entrega o teu coração, a tua fé verdadeira na mão do Senhor. Mas não faça só isso. Se ajunte ao verdadeiro sacerdote de Deus. Entregue a tua vontade, a vontade do teu coração, ao verdadeiro sacerdote de Deus, para que ele possa interceder pela tua vida. E através dessa intercessão, ser mais rápido. A gente costuma falar quando era do mundão, ah, se eu quero pedir para Deus, eu vou pedir para Maria, João, Paulo, Pedro, Manel. Se eu posso direto no filho, ele só bate na porta e entra. Pai, com licença. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Vamos no segundo ponto, chamado um sacerdote falido. É triste. Capítulo 2, no versículo 27, a gente vê, e veio um homem de Deus até o sacerdote Eli. Ele disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, no versículo 34, e isto será por sinal, a saber que sobrevirá a teus filhos a Ofni e a Pinéias, pois ambos morrerão no mesmo dia. A gente está falando do mesmo sacerdote que, com autoridade e unção, ele profetizou na vida de Ana que ela teria os filhos. Mas só que a Bíblia nos fala, depois os irmãos leem com calma, que no decorrer dos dias em que Samuel era criado junto ao templo, onde estava a Arca da Aliança, os dois filhos do sacerdote Eli, Ofni e Afneias, e Fineias, eles usavam de maldade, de irresponsabilidade perante o sacerdócio que os foram declarado seu pai. Que eles eram sacerdotes, eles ajudavam o pai dele ali a cuidar daquilo tudo. Em uma outra parte fala assim, ó. Fazia aqui, ó. O sumo sacerdote Eli só pensava em levar uma vida mansa e tranquila. E os seus filhos pensavam em extorsão, bebida, churrasco e mulheres. Porque se irmãos lê com calma, a Bíblia vai falar que os dois filhos de Eli, eles extorquiam os irmãos que iam levar o sacrifício. Não, essa carne aí, ó. Deixa essa carne aí, porque não usar essa carne aí. Ah, mas eu tô falando, eu sou sacerdote, deixa a carne aí. Aí ia lá para trás fazer um churrasco com a carne. Sacrifício para Deus. Tinha as mulheres que trabalhavam nos portais lá, que cuidavam dali. E ao escurecer, eles faziam com que aquilo se tornasse um antro de prostituição. E uma certa situação, Deus mandou um vaso dele, um profeta seu, até a casa de Eli. E disseram para ele assim: Eli, você está em pecado, porque você está amando mais aos teus filhos do que a Deus. O templo é de Deus. Aqui é a casa da Arca da Aliança, onde estão bens valiosos, as tábuas das escrituras, a vara de Arão, o cajado, o maná. Você está permitindo que seus filhos façam isso daqui, mano, um lugar zoado. Aí fora todo mundo está murmurando, falando mal de você, dos seus filhos, das suas criações. Você não vai tomar atitude. E ele, como não tomou atitude, no decorrer dos tempos, no decorrer dos dias, Deus o cobrou. E Deus falou com ele: por causa do seu braço fraco, por causa da sua frouxidão, da sua falta de responsabilidade comigo e com o meu povo, eu declaro que seus filhos morrerão no mesmo dia. E declaro que não haverá descendente para continuar sua família na terra. Olha que forte, que triste. O mesmo Deus que te abençoa, te capacita, te resgata, te salva, a partir do momento que você o despreza, ele também declara sobre a sua vida: eu não te conheço mais. E também declara na sua vida: não vai sobrar uma semente para continuar a sua geração nessa terra. Mas por que você está falando isso? Eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus sabe de todas as coisas. Talvez no coração de Deus há aqui hoje grandes sacerdotes, grandes levitas, grandes pastores, pregadores da palavra. E talvez essa palavra venha de encontro com você que está aqui hoje, com você que está em casa, simplesmente para que você possa se preparar. E nunca, na sua vida ministerial, ame mais ao mundo, alguém do mundo, alguém do seu ministério. Nunca ame ninguém mais que a Deus. Pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser um irmão, uma esposa. Mas quando o Espírito do Senhor falar ao teu coração, fale a ele. Repreenda ele com autoridade. Repreenda ele com autoridade de Deus. Ah, eu não quero mais conversar com você, eu não quero mais olhar para sua cara, eu estou saindo desse ministério. Deus te abençoe. Eu vou continuar orando pela tua vida. Mas é a palavra do Senhor. Em vez de você sair por esse mundo revoltado, rebelde, não é melhor você subir o monte, dobrar o seu joelho e se acertar? Pedir perdão, porque o Senhor, ele é de perdoar. Agora, eu não posso colocar o meu ministério como colocou o sacerdote Eli, por amor aos filhos. Mas o filho é meu. Se esses filhos morrerem, jamais eu vou ter. O Senhor falou, meu. O Senhor falou. Acabou, mano. Não vai ter mais filho. Não é melhor você reprimir seus filhos? Mesmo que seus filhos se abandonem e vá cuidar da vida deles, a sua oração, a oração do justo, vale muito em seus efeitos. Deixa que ele vá pelo mundo, dobra o joelho na sua casa na madrugada, ore pela vida dele, ore pela vida dela. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. Eu tenho certeza que essa palavra veio de encontro a grandes profetas, grandes ministradores da palavra do Senhor que estão aqui hoje. Eu peço ao Senhor que vocês não esqueçam disso. Que o Espírito Santo de Deus venha recordar vocês no decorrer das suas vidas ministeriais. Tanto os irmãos que estão aqui em casa, como você que assiste em casa este DVD. Refletindo ainda mais um pouco, vamos num tema chamado Os Filisteus Vencem os Israelitas. No capítulo 4 do mesmo livro, no versículo 11. Oh, glória a Deus. E foi tomado a arca de Deus e dois filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, morreram. No capítulo 18, lá embaixo. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, o sacerdote Eli caiu da cadeira onde se assentava e, quebrando o pescoço, morreu. Como foi triste o fim desse sacerdote. Como foi triste o fim deste homem de Deus. Porque na época, o povo de Israel, eles não tinham reis. Tinha prefeito, tinha deputado, tinha governador, tinha associação de bairro. É um negócio mais antigo, alguns mil anos atrás. Então Deus levantava seus sacerdotes para tomar conta da arca, da palavra. Mas na frente você vai ver que tal situação, antes de morrer, o sacerdote ele nem ouvia mais a palavra de Deus. Porque quando Samuel já estava crescendo, Samuel já estava ali, ó, via as coisas erradas, mas fingia que não via, ficava na dele ali, cuidava das coisinhas dele, limpava ali, aprendia. A Bíblia fala que ele já andava desde pequeno com a sua roupa sacerdotal. Estou crescendo aqui no meio desse que eu vou ser um. E se você parar para refletir mais, Deus preparou, proibiu Ana de ter filho, porque ele queria um para já entrar naquela situação, porque ele sabia que o sacerdote ali não tinha filho capacitado espiritualmente para ocupar a situação de sacerdote. Então ele permitiu que Ana não tivesse filho, permitiu que Ana subisse até a ele, pediu que Ana orasse ao sacerdote, permitiu que o sacerdote abençoasse ela, para que viesse este grande homem de Deus que foi Samuel. Porque Samuel, ele tomou conta daquela situação. Ele foi tão grande que ele foi instrutor de grandes homens no decorrer da Bíblia. E a gente vê o quanto foi triste o fim do sacerdote Eli. Ele podia ter se entregado mais ao que realmente ele foi levantado, que é a profissão, a situação, que era o sacerdócio. A Bíblia fala que em situação Samuel estava dormindo ali, o sacerdote estava dormindo aqui. E Deus falou: Samuel. Samuel levantou, foi lá no Eli. Sim, estou aqui. Não, estou te chamando não, mano. Vai dormir, está louco. Ele voltou de novo. Samuel, oh, eu aqui. Estou te chamando não, mano. Vai dormir, mano. Samuel, olha eu aqui, mano. Você está me chamando? Não estou te chamando não, você é louco. Aí pela terceira vez, Samuel. Aí o Espírito Santo de Deus falou com ele, mano. Você não se liga mesmo, né? É Deus que está chamando o cara, fala com o cara. Ah, ele é mesmo. É tipo um relógio meio estragado, estava pegando os trancos. Mas se ele tivesse ali em jejum, oração, pá, Deus, mistério, meus mantos. Quando ele chamava, assiste ele, falava assim: eu estou te chamando, não. Se alguém te chamou, ele deve ser o rei, o dono de tudo, o leão, o pai soberano. Amém? Então, Samuel cresceu ali naquele meio, foi capacitado por Deus e teve um grande ministério. Por que que a gente refletiu nisso aqui? Eu não sei. Durante a semana, Deus me falava sobre essa situação e me levou ontem à noite, hoje pela manhã. Então eu trouxe esses três pontos de reflexão, que é o poder da fé e da profecia, um sacerdócio falido e os filisteus vencendo Israel, ou seja, os inimigos da igreja se prosperando contra a igreja. Eu creio que isso não vai acontecer aqui nesse ministério. Eu creio que isso não vai acontecer na vida dos irmãos que aqui estão presentes. Amém? Eu peço aos irmãos que possam estar depois pegando aqui, quem não pegou, anotando direitinho, estudando em casa, porque não para aqui a ministração do Espírito Santo de Deus. Eu creio que isso é apenas uma semente que Deus está plantando no coração de cada um de vocês. Amém? Quem pode dar um júbilo, dar um glória a Deus, dar um aleluia, porque a palavra do Senhor foi lida, e eu agradeço ao Senhor por esse motivo. Glória a Deus.